ser. Vou pintar minhas unhas e meu cabelo de vermelho. Hoje eu tô sozinha, não sei se me levo ou se me acompanho. Mas é que se eu perder, eu perco sozinha. Mas é que se eu ganhar, aí é só eu que ganho. Hoje eu não vou falar mal nem bem de ninguém. Logo agora que eu parei, parei de te esperar, de enfeitar nosso barraco, de pendurar meus enfeites, de fazer o café fraco. Parei de pegar o carro correndo, de ligar só pra você, de entender sua família e te compreender. Hoje eu tô sozinha e tudo parece mais. Pra não ficar pior. Hoje eu não vou falar mal nem bem de ninguém. Logo agora que eu parei, parei de te esperar, de enfeitar nosso barraco, de pendurar meus enfeites, de fazer o café fraco. Parei de pegar o carro correndo, de ligar só pra você, de entender sua família e te compreender. Hoje eu tô sozinha e tudo parece maior, mas é melhor ficar sozinha, que é pra não ficar pior. Logo agora que eu parei, parei de te esperar, de enfeitar nosso barraco, de pendurar meus enfeites, de fazer o café fraco. Parei de pegar o carro correndo, de ligar só pra você, de entender sua família e te compreender. Hoje eu tô sozinha e tudo parece maior. Pra não ficar pior. E já que eu tô só, não sei se me levo ou se me acompanho. Mas é que se eu perder,